Controle Salvador, boa noite, bom 601, coluna se escuta. Só mantém 360, nada, é o bom 601. Salvador, boa noite, hoje não é 6259, cruzando no 1500. 773, passando 8.600. Delta é Almeida Brito, 273. 9, 4, 7. Gael, letra PID, 3, 4, 0, 5.